Line from the RoboCop. Agora tem visual com a aeródromo de Serra Lima, solicitou no zero para pouso. Frente de Serra Lima, para executar tráfego, chama agora a torre salvadora, é 118, decimal 95. 18, 95, graças, boa companheira. Boa noite, Papa Papa Juliette Serra Lima. Meia dúzia de milhas para pouso, solicita no zero. Solicita pouso pistão no zero, Juliette Serra Lima, confirme. Afirma, sim. Sente inicialmente, prossiga na final pistão no 7. Reporte para a base, para pista 1-0, o Juliette Serra Lima. Não, perdão, o passageiro está me dizendo aqui que vai desembarcar pelo pátio 2 aqui. Então, pela 197 mesmo, Juliette Serra Lima para aproximação. Sim, estou para bater o Juliette Serra Lima, prossiga o sinal para o 197, aguarde a autorização de pouso, ajuste o altímetro na 096. Passou? Desce para 3 mil pés, o time trem salvadora no 0 no meio, chega na Mari. No 0 no meio, desce para 3 mil na Mari. 3170. Pode voar direto do Duna, dá pra ver? Papatango Juliette Serra Lima, tráfego avistado, trem checado? É o papapapá Juliette Serra Lima, positivo, baixou e checou, segue a aproximação. Sim, Juliette Serra Lima, autorizado por pista no 7, vento 140 graus, 08 nato. Graça Lima. Eu sou Alfa Juliet, Venable, Lima Mike, Quebec, como do Tatu e Quebec, do Cosmo Way 1735. Alfa, Alfa, Ito, Lima Mike, Quebec, do Cosmo Way 1735. Contact Power 3520. Esquerda, o pátio 5, o Juliette Serra Lima. Afirmo, pela papá, pátio 5, o Juliette Serra Lima. Tango Hotel, Kilo, follow the marshal. I'm actually inside. Patango, Oscar Hotel Kilo, clear to cross runway 17, via taxiway Papa, until apron 5. Zero Little Left, chama estabilizado. Camarada estabilizado, 3520. Alfa 3520. 3520, completa aproximação LS, chama a torre Salvador, é 18.95. 18.95. Zona 70, livre de ar, disso para 2006, informa sobre o ar, no local de localização, altímetro permanece no 06. 17, Marinho Lock, 3, Zona 70. Salvador, bom dia, 3520, final, no 0. 3520, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 079, ajuste altinho, entrou no 0, na meia. Nível pouso no 0, 3170 compete a aproximação em LS, chama a torre Salvador, 1.98.95. 295, boa. 3520, solo são os 27, chama o Paulo Salvador, 1.21.1. 3190. Então, 3520 está autorizado, Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, 0373, posto, 2S. No 096. O 096 autorizado, posto na 103170. Charlie Bro. 31170, falou 32, chamo Paulo Salvador, no 2161. 31 é boa. 31 é boa, 3170, Livro. Não, 3170, muito bom dia, autorizado. Alfa Juliette, Wilson 0671. Alfa Juliette para 06, 3170. Salvador, boa noite. E Alfa Tango Juliette. Alfa Tango Juliette, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Tango Juliette se encontra aqui no 43. Nós temos aqui um reporte de transponder sem transmissão de altitude, modo alto. Aí eu solicito sua colaboração para nós fazermos um check para saber da recepção aí dos senhores nos vossos equipamentos. Confirmando, está no solo, parte 3? Afirmativo, estamos no solo, parte 3. Eu preciso fazer um cheque do altímetro para em seguida confirmar a pane e em seguida eu fazer, se for o caso, fazer uma substituição de equipamento. Ok, tá, já está acionado o transponder? Eu vou acioná-lo aí agora e... E o senhor tem alguma ideia? Posso colocar algum código além de 2000 ou o senhor sugere algum outro? Pode ser 2000 mesmo. Eu falo quando acionar. Acionado 2000, confirma recebimento? recebo nenhuma informação aqui no nosso equipamento. Positivo, vou passar para o equipamento número 2 e vou necessitar da mesma auxílio. Ok, certo. Quando fizer a permuta. Módulo 2, equipamento número 2 acionado, 2000. Mais uma informação para o senhor, a nossa identificação está como Alfa Zulu Uniforme 2713. Cat, sem recebimento ainda. É o equipamento número 2 no nosso planeta. Vou contar por seguida, por enquanto, muito obrigado. Alfa Tango Juliette, transmitindo mais uma vez, código 2000. Sim, se passando 2000. Ok, vou passar para o equipamento número 1. Certo. Equipamento número 1 transmitindo de Alfa Tango Juliette. Recebo agora sinal 2000 e identificação. Ok. Muito obrigado pela colaboração. Só tenha um bom dia. Delta Bravo para cópia João Pessoa. João 3520, estou autorizado João Pessoa, nível 370, decola pista no zero, curva esquerda. Saída Pucajamo, Taju e Apostoteque direto, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5563, transponder. Ando João Pessoa, nível 370, decola da 1-0, curva esquerda, Pucajamo e Apostoteque e direto. Controle 1208, 5563, é o transponder, tá? 3520. Então, 3520, protegimento correto, pronto, por tiver adicionamento. Chama, né, quando pronto, tá? 3520. 3503, está autorizado, se plantar. Chama para o táxi, 353. 520 para o TEC, 144 a bordo, 12h40, Altena Maceió. 3520, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi em via ponte 7, sono 0, chame Torre Salvador, 1895, registro 016, bom voo. 10 no meio, autorizando, via Índia, ponto 0, 1895, 3520, boa. Pronto, 10, bom dia, 3520. 3520, autorizado, alinhado, decolado, 10, vento, 130 graus, 09 lá. Anilha, cola no 0, tá, 3520. Sou 3520, eu sou 10, controle Salvador, 120, decimal 8. 308, tá 3520, obrigado, bom dia. Por bom dia, tá 3520, passa 1.100. 600 na fuga. Entre 520, Tato Radar na colagem, mantendo o voo 370 via saída PUC. Ajuste. Entre 520. 370 via saída PUC, o TAN 3520, por aí a voar está presente na PRO de PUC. Projeto Vajam. Chamo 3520, PA.